vida é um milagre, providência do Senhor. Eu sei por onde passei, quantas lágrimas que chorei pra chegar aonde estou. Deus me achou no deserto, consumido pela dor. Hoje eu sou um milagre nas garras da morte. O meu Deus me do deserto, destinado a morrer. O inferno me esperava, uma angústia me cercava, na cadeia do sofrer. Lá do alto Deus me viu e a cadeia ele quebrou.